5317. Oscar Tango Mike vai manter a linha do litoral, chamar a torre 18.6 para ingressar no circuito. 18.6 para ingresso, Oscar Tango Mike, virado. Boa noite, Tropa Tango, Oscar Tango Mike. Boa noite, Oscar Tango Mike, visual com campo, já confirma. Afirmativo. Na presente posição, está autorizado o final da 1-0, reporte interceptando. O Oscar Tango Mike. O Gol no 896 está decolado ao 09, controle em 1935, boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Salvador Gol, 1896. 1896, contato na decolagem 370, saída da PUCA. Saída da PUCA, 896. Oscar Tango Mike está autorizado o pouso na 1-0, vento de 1-3-0 graus com 8 nós, o altímetro 1-0-1-3. Após o pouso, o senhor vai para o pátio geral, o pátio 3, confirma. Afirmativo. Ok, gente, então autorizado o pouso, 7-30 com 8 nós. Autorizado o pouso, Oscar Tango Mike. F517, chame Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, boa noite, 517. Boa. Tango Mike no solo ao 1-3, ao livrar à direita, prossiga via, cruzando a Alfa, via Taxiway Kilo para o pátio 3, atento ao balizador aí próximo à posição 1 do pátio 3. Luiz Alves, através da Kilo. Aceita o balizador Oscar Charlie Mike. 186, dispara 2 mil pés, chegada a Mari, rua de TAP, 110-13, ajuste. Salvador, boa tarde, boa noite. 3520, cruza 165, 160. 3520, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 013. Ajustei para o 050, 23 horas. 3520. Gol 18 no meio autorizado a final do procedimento LSXY0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 8 do bem.